Esse é o nosso último encontro. Que pena. Sobre a psique, eu também. Também me entristeço. Eu também fico nostálgico de véspera. Mas a vida é isso. É fluxo. É mudança. É afetação diversa. É não ser. Isso é nítido. Isso é nítido. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche. Agora assim que não tem erro. Nietzsche. Nietzsche. É. Mas, já que é o último encontro, cabe aqui também uma pequena visão agora panorâmica dessas três perspectivas que nós vimos até agora. Nós começamos no pensamento antigo com Aristóteles, bem ou mal paralelamente a Aristóteles, um pouco de Platão. Entre os dois, Platão tem uma concepção de alma, que é basicamente a ideia de que ela é uma substância distinta do corpo, que há um conflito entre alma e corpo, e que essa alma não é propriamente uma geradora de conteúdo. Ela é um depósito de um conteúdo cognitivo adquirido numa experiência sensível além mundo sensível. Numa experiência sensível, entre aspas, uma sensibilidade direta da alma. Uma alma que iria a outro mundo, o mundo suprassensível, o mundo além mundo físico, o mundo metafísico, e lá experimentaria as coisas como realmente são. E depois volta para o mundo sensível. E no mundo sensível, agora, o corpo, habitáculo da sensibilidade, em especial do desejo, envolve a alma, fazendo com que ela se esqueça daquilo que ela realmente saiba. E, portanto, o homem é concebido como um ser em luta. Por um lado, o corpo desejante, com suas inclinações para condutas que Platão associa sempre ao mal. Para Platão, a causa de todos os males, no final das contas, é o desejo, é o corpo. Já por outro lado, a razão, conhecedora das coisas como realmente são, e dentre elas a ideia do bem, essa nos guia sempre no bom caminho. Mas a pessoa pode ter o desejo do bem, não precisa ter a razão também. Para Platão, há uma espécie de desejo do bem na filia, que não é propriamente um desejo, é outro tipo de sentimento. É um amor pelo conhecimento. Isso aparece no final do diálogo sobre a natureza de Eros, que é o banquete. Talvez o mais popular de todos os 33 diálogos platônicos. E mais bonito mesmo, mais bonito. O mais bem escrito. Né? Ele, são vários os personagens e Platão faz questão de que cada um tem um discurso, vamos dizer assim, estilisticamente próprio. Né? São estilos variados ali, de personagens variados, que ocupam posições sociais variadas, funções sociais variadas na cidade. É um diálogo muito bonito. E no final ele fala de uma certa trajetória em que o homem aprende a amar a partir dos corpos, um amor sensível, um amor carnal. Mas quem ama um descobre que, aos poucos, que amar a um ou amar a outro não é propriamente a um ou a outro que se ama, mas ao amor. Então ele desencana, mais ou menos, do amor pelas pessoas e passa a amar o amor, e em amando o amor, ama o que há de essencial no amor, que é a ideia do bem. E assim ele vai se aproximando de um discurso amoroso, de um amor erótico, propriamente dito, a partir de uma trajetória em que você chegaria num amor espiritual, num amor filia. Filia por aquilo que há de essencial no amor, que é a ideia do bem. Ele vai criando todo um raciocínio no discurso de Diotima, que é, na prática, a última a se manifestar, não no banquete, mas como uma personagem narrada por Sócrates, convidado do banquete, né? Em que ele fala de uma certa filia. Essa filia é o afeto, né? Mas um afeto resoluto. Não é propriamente um desejo. Não é propriamente uma vontade de, inata. É uma resolução de amigar-se, de amar o bem. E de não equivocar-se buscando o bem nas coisas efêmeras, nas coisas ligadas ao corpo. De buscar o bem nele mesmo. Um bem para além do efêmero. Um bem em essência. Um bem que você atinge cognitivamente, não sensivelmente. Aristóteles se diferencia de Platão porque Aristóteles tenta fazer uma espécie de organização biológica do mundo. É o Aristóteles. Aristóteles tem uma verdadeira sanha taxonômica. Ele quer classificar, ele quer organizar o mundo físico. Para ele, a compreensão do mundo físico depende dessa organização. Platão também achava isso, só que a estrutura de Platão é muito menos sofisticada que a que Aristóteles propõe no final das contas. E nesse ponto é que aparece o texto que mais tarde foi apelidado de Anima. É um texto voltado para a ideia de o que diferencia o homem dos outros animais. E é a primeira vez que a ideia de psique é, portanto, formulada como algo que nos diferencia das coisas. E, em particular, a alma, que já nos diferenciaria das coisas. A alma, que nos tornaria seres vivos, a nossa alma em especial, segundo Aristóteles, tem algumas características, essas sim, plenamente humanas. A principal delas é uma espécie de capacidade de consciência de si mesmo. Ou seja, a alma sente, mas a alma é capaz de saber que sente. E, portanto, o homem é um ser capaz de autoconhecimento. Curioso é que a cultura grega, você encontra a ideia do conhece a ti mesmo como uma espécie de mandamento, como uma espécie de norte da virtude. No oráculo de Apolo, na entrada mesmo do oráculo, do templo de Apolo em Atenas, uma das frases é conhece a ti mesmo. Então, o que Aristóteles faz, na verdade, é transformar isso, que é uma espécie de senso comum, uma certeza popular, numa hipótese científica mesmo. Claro, uma hipótese científica no modelo de ciência dele, né? E entenda que ciência, já antecipando até algo que vai nos ajudar com Nietzsche, como não propriamente procedimentos científicos, quantitativos, repetidos, mas ciência como sabedoria, como sinônimo de sabedoria. Fazer ciência é fazer-se conhecer alguma coisa. Tornar conhecida alguma coisa. Então, nesse ponto, né, ele transforma isso em ciência, em discurso racional. O próximo que nós vimos foi Descartes. Salto gigantesco na história, mas que nós podemos nos permitir em certa medida, porque os discursos sobre a psique na Idade Média, bem ou mal, eles vão acabar oscilando entre Platão e Aristóteles. Com alguma, claro, alguma pitada de renovação, algumas muito interessantes com Santo Agostinho. Mas esse, coitado, esse merece um curso só para ele. É para lá de interessante. Santo Agostinho é fora de série. Para Descartes, ele começa ali, ele retoma o conceito de Platão de um dualismo entre alma e corpo, considera os dois substâncias distintas, o que quer dizer que os dois, sob certa perspectiva, não se afetam, ou pelo menos não deveriam se afetar. Porque são substâncias distintas, e o conceito de substância, que ele não inventa, no qual ele pega carona, é a ideia de coisas que existem autonomamente. Então, a alma teria uma existência autônoma com relação ao corpo. Autônoma, se considerada sob a perspectiva da física. Então, elas são coisas diferentes, para usar aí um sinônimo de substância, mal e porcamente utilizado aqui, mas só para ressaltar a ideia. Apesar de distinguíveis por serem substâncias, não estão de fato separadas. Estão aqui misturadas. Misturadas. O leite e o Nescau são substâncias separáveis. Porém, uma vez que o Nescau se mistura ao leite, na prática, virou um achocolatado. E aí já era. Aí você tem que ter um certo trabalho para separar de novo. Não que seja impossível, mas dá trabalho. Dá trabalho. É mais ou menos essa perspectiva que ele tem de todos nós. Alma e corpo estão de fato misturados, mas você pode separá-los, em certa medida. E essa separação é boa. É um processo de separação, de afirmação dessa autonomia da alma sobre o corpo. Afirmação da autonomia da alma sobre coisas fora do corpo que a afetam. E dentro da alma, a autonomia da vontade é o que marcaria, é o que nortearia um processo, por assim dizer, de engrandecimento, de crescimento, de autoconsciência e de correção da sua perspectiva do mundo, do seu conhecimento do mundo físico e com grandes consequências éticas. Porque quanto mais eu entendo desafetadamente o mundo físico, melhor eu julgo também desafetadamente esse mundo, as pessoas no mundo, as minhas próprias ações nesse mundo. Então, É possível, mas a alma precisa ser resoluta nesse tipo de atitude. Resolução que dependerá também de um certo conhecimento de funcionamento dessa estrutura entre alma e corpo. Sim, porque só pela razão você consegue fazer a distinção. Pela sensação, não. Porque a alma acaba sendo o lugar do efeito sensível, tanto das coisas fora do corpo, quanto do próprio corpo, quanto dela mesma. Já que é o lugar comum dos efeitos, que tem causas diversas, por ser a alma ao mesmo tempo aquilo que entende e que sente, ela não consegue sentir plenamente de forma distinta os efeitos, que tem causas variadas. Mas ela pode compreender. Ela pode compreender. Ela tem acesso. Esse é o cerne da liberdade da alma sobre o corpo. É para aí que Descartes tenta guiá-lo na sua psicologia no final das contas. Vimos também Hume, que parece um alucinado se você levar em conta, sobretudo uma perspectiva que nós temos cartesiana, de que parte do pressuposto de que você é um ser resoluto de vontade. E para Hume é o contrário. Você não é um ser cuja razão possa fundamentar uma vontade autônoma. Ao contrário, a razão cresce uma espécie de escrava das paixões. Uma razão que nada mais é do que um aliado das paixões. Paixões, sim, essas que são inclinações da alma para determinada ação. A razão nada mais faz do que tornar associáveis ou aceitáveis os nossos desejos, as nossas paixões. Eis a grande diferença. Então, nós podemos perceber nessas formas variadas de concepção que, em primeiro lugar, nós temos um primeiro grande dilema entre a ideia da alma ser separada do corpo, entenda-se separado da forma que quiserem, separado como fisicamente separado ou separado como separável do corpo, ou então o contrário, alma e corpo como um ente só, como coisas que conspiram juntas, de alguma maneira, como substâncias, enfim, uma única substância, tanto alma quanto corpo, ou como diz Spinoza, como momentos diversos, né, de um único ente. A outra perspectiva diz respeito entre razão de um lado e paixões do outro. Paixões tradicionalmente alocadas no corpo, tidas como algo ruim, e razão, esclarecimento, entendimento, sendo alocado geralmente na alma. Então, durante toda a tradição, a alma, a psique, é tida não como local dos afetos, não como local dos sentimentos, mas como local do entendimento. Há um autor de transição nessa história toda, que é Descartes, que coloca a alma como lugar da sensibilidade, sim, mas também do entendimento. E uma sensibilidade que pode ser posta de lado, desde que nós nos esforcemos, desde que a alma se imponha sobre a sensibilidade. E temos um Hume onde acontece o oposto. A alma é tida, aí sim, como um local da sensibilidade. É interessante isso, porque quando falamos em psicologia hoje, eu garanto que a ideia de sentimentos, de afetos, de emoções, aparece muito antes, em primeiro lugar, com local de prestígio, com relação à razão. Dificilmente a gente associa a psicologia a uma ciência de compreensão da razão, por exemplo. Dificilmente associa a psicanálise ou a atitude, a atividade do psicanalista como a atividade de um profissional que vai ajudar você a raciocinar melhor. Ele não vai ajudar você a raciocinar droga nenhuma, porque nós dificilmente associamos razão à psicologia, no final das contas. Senão, então, de que a concepção cartesiana, sob uma certa perspectiva, ela acaba sendo posta de lado. Digo isso sob uma certa perspectiva, porque se a gente para pensar no senso comum, talvez haja uma grande vitória de Descartes, porque a ideia de que nós somos senhores de nós mesmos, de que nós somos capazes de decisões racionais, resolutas e autônomas sobre o nosso próprio corpo, ela é fortíssima, fortíssima no senso comum. No campo da ciência, já não está com essa bola toda, não. Mas no senso comum, isso é muito poderoso, é muito poderoso. Né? Basta ver o dilema narrado aqui, né? Da pobre adolescente traída. A adolescente traída, coitada, pelo seu namorado, que ela acreditava ser o príncipe encantado. Olha que drama, olha que história triste. Ela acreditava mesmo, sabe? O olhinho brilhava e tudo. E é traída pela melhor amiga. A nossa história é que os contos infantis, né, já arranjam personagens para ajudar a criança a significar isso tudo. Então, da mesma forma que tem um príncipe encantado, tem a bruxa. Obviamente, um papel agora ocupado pela ex-melhor amiga. Né? Então, traída pela melhor amiga. Melhor amiga é flagrada aos beijos e abraços com o namorado. Dela. Já que a melhor amiga é sinal de que elas têm um grupo de amigos em comum. E o grupo de amigos em comum é disputado. São disputadas as alianças. E ela chega e diz, olha o que fulana fez! Canalha! Vamos ver coisa pior. Ela não presta! Traíra! Fura-olho! Fura-olho! Mas eu também não presta, mas desculpa. Ele é sempre perdoado. Que os homens apenas sofrem a inclinação natural em direção... Não. É. Já a Ricardona da história, ela também busca alianças. Só que o discurso dela é diferente. Enquanto a traíra, né, a traída, a corneada, é uma típica cartesiana, sim, porque ela responsabiliza plenamente a amiga, como se a amiga pudesse ter pleno controle sobre os afetos. Né? Canalha, tanto homem para ficar, tinha que ficar com o meu. Né? Já a Ricardona, né, já a traíra, ela é totalmente aliada de Rio. Ela anda com um tratado do entendimento humano embaixo do braço. Porque ela chega e diz, amiga! Amiga, a gente não escolhe de quem gosta. Foi mais forte do que eu. Eis a sua razão em ação para tornar aceitável aquilo que é, de fato, uma inclinação. E, portanto, as inclinações, as paixões, os desejos, é que são absolutamente determinantes nessa história toda. Então, nós vamos dar um passo além nessas duas perspectivas. Passo além agora com Nietzsche. Nietzsche, não é interesse aí, não, Júlio? Falou um monte de palavras, você não falou a palavra interesse. Interesse, coitado, é uma palavra lésbica. Né? Não pense mal dela, né? Que ela tem outras amigas e tal, mas... Lésbica porque... Né? De régua lésbica, aquela que se adequa, que se adapta, né, a superfícies diferentes. Hoje a gente chamaria isso de fita métrica, né, que é um nome menos chocante. Tá? No Odisseu foi assim, né? Faz muito mais sentido, né? E por que eu digo isso? Porque ela pode ser associada tanto a, vamos dizer assim, a um desejo, quanto a uma razão. Né? Uma resolução como efeito das paixões, uma resolução como efeito de estratagemas, de pensamentos, né? Enfim. Né? Como um processo de tomada de consciência dos afetos, ou tomada de consciência da razão. É porque ela não está propriamente em jogo quanto a questão é afeto de um lado e razão do outro. Sim, mas o interesse está em jogo nos dois casos. Mas é que tal, o interesse pode ser pensado como razão, e portanto que se fala de razão valeria para interesse. Ou então o interesse pode ser pensado também só como um interesse afetivamente comprometido, à la Hume. Ou seja, você só quer isso porque deseja, porque sente. Então, a ideia é trabalhar com algo mais fundamental, algo mais... de infraestrutura do comportamento e não com a superestrutura. Ah, bom, não com o efeito. É uma superestrutura. Entendeu? Esse aqui é o. Essa aqui é a meta. Nietzsche! Eu vou tentar, para ser um pouco mais didático, dividir a apresentação dele em duas perspectivas diferentes. Uma delas, mais voltada propriamente para a psique, né? Para aquilo que pode ser entendido como a psique e Nietzsche, e digo isso com 300 aspas em volta, porque Nietzsche não tem um discurso sobre a psique, estrito senso. Nietzsche fala, sim, do comportamento, Nietzsche fala, vai lá, da alma, fala de entendimento, fala de afetos, mas ele não nega, a psique ele mesmo... Nega. Ele nega tudo. Na verdade, Não, mas é um bom risco, assim. Se quiser chutar alguma coisa em Nietzsche, dizer que ele nega, a chance de acertar é realmente muito grande. Agora... Ah, mas ele afirma muita coisa também. Quer dizer, vamos chegar aí, né? Nietzsche foi acusado de niilista. Nietzsche destrói as perspectivas, etc, etc. Mas ele acredita ter uma boa razão para ser niilista esse ponto. Né? Então que nós vamos ver uma perspectiva destrutiva da alma. Mas que nessa perspectiva destrutiva é a destruição só de uma casca. Há algo por detrás. algo que fica, algo que sobra, algo que, em tese, você não precisaria construir. Né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, pelo menos assim eu espero. Se não ficar, respondam a fichinha aí da Casa do Saber da avaliação antes desse momento. E aí melhora o ranking. Ora, vamos pegar pela linguagem. Nietzsche acha que o homem tem fundamentalmente um problema. O problema que é um afeto. Um afeto que o leva a equivocar-se quanto à perspectiva que ele tem do mundo e quanto a ele mesmo. Então, bota um ponto aqui. Com os autores que nós vimos antes, nós começamos por um discurso sobre a física, porque era esse o ritual que eles seguiam. É assim que eles começam explicando as coisas. É preciso compreender o mundo físico e depois passa a entender o homem como componente desse mundo físico. Nietzsche não fica muito atrás desse esquema. Não que ele vá falar propriamente do mundo físico. Ele falará de um certo mundo cultural. De uma cultura que nós inventamos. Cultura essa que se mostra como sendo um mundo já significado. Lembra daquele dilema que aparece em Hume? Sobre se o mundo que eu percebo é o mundo tal qual ele é, ou se é apenas a minha percepção, ou se é apenas o efeito da minha percepção. Será que existe um mundo, de fato, para além da minha percepção? Hume até acredita que exista, mas ele simplesmente diz, olha, já que não tem como comprovar, deixa ele para lá, deixa ele de lado. Vamos ficar com o que a gente tem para trabalhar aqui, né? Que é com a percepção. É como se Nietzsche fizesse a mesma coisa. O mundo tal qual ele concebe não é um mundo físico, que é a grande preocupação, a grande pretensão de vários autores que nós vimos hoje, enfim, de boa parte da história do pensamento. O que ele tenta compreender é o mundo cultural. Esse mundo cultural, portanto, é um mundo construído. Os primeiros trabalhos de Nietzsche são trabalhos filológicos, trabalhos muito mais próximos da literatura do que da filosofia, e trabalhos esses que se debruçam, que têm como alvo, como objeto de estudo, o mundo antigo. Então ele faz, por diversas vezes, comparações entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo. O seu mundo contemporâneo, óbvio. E os dois mundos são comparados como mundos divididos por perspectivas culturais distintas. E o homem é pensado dentro desses dois cenários, em Nietzsche. Então há, portanto, um cenário cultural que afeta o homem de uma determinada maneira no mundo antigo, que gera determinadas disposições de espírito no homem do mundo antigo, e há uma segunda perspectiva, uma perspectiva, aí sim, é quando a obra de Nietzsche é bastante crítica, quando ele fala desse homem no mundo contemporâneo, afetado pela cultura do mundo contemporâneo, e que tem diante de si determinadas perspectivas diante dele mesmo. Então, um dado primeiro é que essa psique, seja lá o que for, um primeiro dado é que ela é tida como uma espécie de produto do meio cultural. Essa psique, ela é um efeito, no final das contas. Ela é um efeito. Agora, se é um efeito, existiria alguma base antecedente ao efeito, alguma base anterior ao efeito? Ou seja, o mundo social afeta alguma natureza humana? Ou o contrário, não existe natureza humana, não existe uma alma inata, e aquilo que chamamos de alma nada mais é do que um resultado de um corpo, por assim dizer, um corpo sensível, mais afetação cultural. São duas perspectivas. Duas hipóteses para se trabalhar. Uma série de autores, antes de Nietzsche, trabalha com a ideia de natureza humana. Aliás, no pensamento moderno, é uma constante você falar de natureza humana. Antes do pensamento moderno, a base para fundamentar toda e qualquer certeza na filosofia vinha de um discurso metafísico. A metafísica era muito bem estruturada, porque era um pressuposto, um claro discurso metafísico, para que você pudesse afirmar alguma coisa. Né? Um bom exemplo é, já que Deus quis, Deus fez isso, então o mundo é como é. Quer dizer, a base da certeza do mundo ser o que é, é Deus. É Deus. É um discurso metafísico. É, o problema do pensamento moderno é que essa perspectiva religiosa como fundamento do conhecimento acaba sendo deixada de lado por uma série de motivos, né? Um deles, claro, é um motivo político. A Europa, durante o desenvolvimento do que a gente chama de pensamento moderno, ela está fissurada, ela está fragmentada em guerras religiosas. Você apequenar, portanto, o papel da religião no pensamento é uma tentativa de pacificar um pouco as coisas. É uma espécie de atitude politicamente correta à época. Parece ser sensato você afastar o peso da religião. Em segundo lugar, você não tem uma religião hegemônica, você tem várias. Várias. E, ao mesmo tempo, tem convergências de discursos filosóficos. E é muito difícil você sustentar uma metafísica tão diferente, porque as religiões são diferentes, quando há uma série de convergências no pensamento depois. Você teria um pressuposto do discurso desencontrado do resultado do discurso considerado dele mesmo. Então, no lugar da metafísica, as pessoas recaem sobre a natureza humana. Se eu não tenho uma base de certeza em Alhures, no mundo suprassensível, em Vênus, em Plutão, na cidade de Deus, seja lá onde for, eu tenho que reencontrar uma base de certeza agora em nós mesmos. Em nós mesmos. E assim uma série de discursos que vão dizer que as coisas são como são, porque o homem é o que é. E, portanto, a perspectiva de que o homem, no final das contas, é que faz o mundo. O homem é que molda esse mundo cultural à sua imagem. É o caso de Hobbes, por exemplo. Né? Hobbes tem todo um trabalho para falar de política, mas o fundamento primeiro do seu discurso político no Leviatã é o homem. A primeira parte do Leviatã se chama do homem. A partir do momento que Hobbes entende como o homem funciona, como ele pensa, como os afetos funcionam, é que ele vai tirar uma série de conclusões sobre a política. Ou seja, a política é o que é, porque o homem é o que é. Entenda a natureza humana, que você entende toda a produção cultural e mais, toda a forma de estrutura social do homem. Pois bem, o que Nietzsche vai fazer é inverter, de certa maneira, isso. Não haverá, propriamente, uma natureza humana. Mas há, no entanto, uma ilusão de natureza humana. E essa ilusão de natureza humana, Nietzsche associa a um sentimento, a um afeto. Portanto, se há algo que possa marcar esse momento zero da psique, esse fundamento último da psique, é um afeto. Esse afeto é mais ou menos, é muito parecido com Hobbes, né? Que para Hobbes é um afeto fundamental, que marca todo o processo de radiossocialização, que é o medo da morte violenta. É, para Nietzsche também, o homem tem um grande problema. Ele lida com a morte e com a finitude. A morte e a finitude é um problemão. É um problema. É, ainda que seja a morte anunciada, ainda que seja a morte para a qual você se preparou muito bem, nunca há preparação tão boa assim que dê conta da hora fatal. Não é? Hobbes se preocupava muito, no caso, com a sua própria morte, né? Quer dizer, a morte violenta da qual você teme, para Hobbes, a que ele leva em consideração é a sua. Nietzsche não. Nietzsche se refere a qualquer morte. Mesmo a morte contemplada do outro. Sim, porque muitas vezes a morte contemplada do outro é que lhe lembra da sua finitude. Lembra da sua finitude. Então nós fazemos de tudo para fugir da morte e da finitude. Só que ao fugir da morte e da finitude, estranhamente, nós fugimos de nós mesmos. De nós mesmos. Eu boto um ponto aqui. É engraçado, porque uma vez eu estava andando de carro com meu pai, eu era criança. Estava em Minas, passou perto de uma ponte, um movimento danado, cheio de carro, parado. Você via que tinha acontecido alguma coisa ali na estrada. Aí, curiosidade, sabe como é, né? Parou também. Soltamos eu e meu pai indo lá ver o que estava acontecendo, muito preocupado comigo, não fica perto da estrada, anda bem no acostamento, porque o pessoal passa olhando o acidente, acaba te atropelando porque nem veio, etc, etc. E eu ali, todo animado, como auxiliar paterno, né, em busca de aventura. Quando a gente vai chegando perto da ponte, vê que tem um carro caído lá embaixo. E com o carro caído, vem um pessoal subindo o barranco. Né? Quando meu pai vai chegando oferecendo ajuda, antes que ele abrisse a boca para dizer qualquer coisa do tipo, ó, preciso de ajuda aí, né, quer que... O sujeito lá de baixo já foi dizendo, olha, não tem nada aqui não, não morreu ninguém. Como quem diz, o que é de espetacular para ser contemplado aqui é a morte. Já que não há morte, perdeu 50% da graça do evento. E de fato, muita gente que estava ali em volta, quando ele disse isso, as pessoas meio que... Ah, então vamos embora, porque tinha mais um pai com os filhos também. Tipo, vamos embora, garotada, que não aconteceu nada aqui, não, é só um carro caído. Agora, se tivesse um cadáver, a coisa ia ficar muito mais animada. Mas quem lida mais com a morte é o médico, não é? Que vê os seus doentes morrendo. É. É o médico. Coitado. É o que... Então... E a dúvida agora é se isso é um tipo de atitude vitalista ou se é o contrário. É meio anestesiante. Vou explicar por quê. Nesse evento em que a morte parece ser tão espetacular, fica aí incógnita. Porque todo mundo diz, nossa, a morte é horrível, a morte é horrível, a morte... Mas nós temos uma série de rituais sociais ao mesmo tempo, apesar de todo o discurso de negação da morte, nós temos uma série de rituais sociais de contemplação da morte. Não só no acidente de trânsito, em que você tem um acidente numa pista e engarrafa do lado, que todo mundo diminui para ver. Né? As duas ficam comprometidas. Mas até velório, quer dizer. É muito estranho você parar para pensar que caixão tem vidrinho. Né? Se a morte é tão horrível, por que a gente se reúne para contemplar? Não é só contemplar a pessoa que se foi. Porque junto com ela, nós contemplamos também a morte. A morte. Né? É... Velório sempre tem gente fazendo piada, né? Porque velório tem, de fato, algumas pessoas muito tristes, mas tem uma legião de outras que não estão lá tão tristes assim. Na verdade, muitas não estão nem um pouco tristes, mas por uma questão de respeito, pelo menos simulam a tristeza, né? Então, se comportam como quem está, de fato, entristecido. Tanto é que em todo... se você quer ver um lugar onde as pessoas contam muita piada, geralmente é em velório. É uma forma de você meio que aliviar a tensão de uma tristeza constrangida, tristeza a qual você de fato não sente. Mas eu, num velório, eu era um desses personagens que de fato eu não estava triste, porque a pessoa morta, eu só soube da existência dela quando a morte foi anunciada. Morreu minha tia. Eu falei, nem sabia que você tinha tia. Né? Disse para um amigo meu. Mas fui lá. Né? Vamos lá, dá uma força. Né? Ele mesmo não estava nem um pouco triste, ele também fazia parte da legião das pessoas que não estavam nem aí para aquele evento. A tia, ele conviveu, se ele encontrou duas vezes na vida, foi muito. Ela é, na verdade, um nome que diziam de vez em quando. E ele foi olhar mesmo para ela de verdade, assim, eu tenho a impressão, foi naquele dia. Mas o fato é que estava lá a mãe, estavam as outras, e elas estavam tristes, ele se entristecia pela mãe. Mas uma outra tia, ela tinha uma conduta engraçada naquele velório, porque ela ficava sentada num canto chorando. E chorando assim, compulsivamente. E as pessoas ali, a equipe de consolo, né? Calma, não fica assim. Tá? Aí quando ela se acalmava, ela se levantava de novo e ia até o caixão. E quando olhava, ai, começava, aí voltava. Aí quando acalmava, ela ficou a noite inteira fazendo esse negócio. Ela ia chorar e voltava. Agora que acalmou, ela ia de novo. Etc. Quer dizer, é um ritual ali, sabe? É sofrido, sofrido de contemplação da morte. Oi? Eu não sei, acho que depois de uns 5 meses de análise, talvez depois de alguma coisa dela, mas que era. Mas o que eu quero destacar aqui é que, para além de toda a morbidez, há algo de vital na morte. Há algo de vitalista nos rituais de contemplação da morte. Tanto é que filmes de guerra são campeões de bilheteria. Filmes com morte são campeões de bilheteria. Por mais que a gente diga que ela é horrorosa. Por que isso? Quer dizer, eu fico imaginando um garoto de 18 anos, por exemplo, que pega o carro e sai por aí a 100 e tantos por hora. Quer dizer, ele sabe, racionalmente, se ele bater com aquele carro, a chance dele escapar ileso é quase nenhuma. Na verdade, a chance dele morrer é muito grande. Só que a condição para que ele pegue o carro e saia a uma velocidade alta é ignorar a plausibilidade da morte. Se você pudesse entrevistá-lo naquele momento, ele diria, não, é claro que se eu bater, eu posso, mas eu não vou bater, porque eu sou muito bom, cara. Se você parar para pensar, o risco que é você atravessar uma rua é muito grande. Você vê a notícia de bala perdida, quer dizer, se você se der conta da fragilidade da vida o tempo todo, você simplesmente não vive. A condição para que você atravesse a rua é acreditar piamente que naquele instante em que você não atravessa, que você vai atravessar a rua, a Scania 112 não vai passar em cima de você. Que você vai conseguir chegar do outro lado ileso, são e salvo. Ou seja, por mais que a morte seja sempre uma incógnita. E mais, por mais que ela seja um dado da vida, é o ato derradeiro de saúde, é morrer no final das contas. Ainda que ela seja algo que faça parte da vida e, portanto, uma constante, a condição para que você viva de certa forma é alienar-se da morte. Só que é curioso, porque há um custo dessa alienação da morte. E esse custo da alienação da morte é alienar-se também, por tabelinha, da vida. Da vida. Esquecer-se da vida. Para mim, a morte é uma passagem. Uma passagem. Pronto. Para cima, para o alto. Terceira dimensão. Nietzsche diria que isso... religião. Nietzsche diria que isso é um efeito da fuga, da morte e da finitude. Sim, porque são exemplos desse nosso... nossa incapacidade de lidar bem com a morte e com a finitude, a ideia para ele de religião, não, de paraíso, de além-mundo, de dessa para melhor, de é preciso ter um filho para que, ficando o filho, nós fiquemos no mundo, né? E aí tem aquela coisa de que olham para os outros, nossa, é a sua cara, você fica feliz, né? Quando dizem que não se parece com você, você se entristece. Não que desconfie do padeiro nesse momento, mas do vizinho japonês, né? Mas porque o filho não parecido com você é a sua não continuidade no mundo. E para muitos, não é? A razão de ser de um filho é a sua continuidade. E assim, nós não só temos filho, mas nos orgulhamos dele ser fisicamente parecido, como ainda tentamos moldar o filho à nossa imagem e semelhança. Não é? E assim, quantos... sei lá, engenheiros frustrados empurram o filho para a engenharia. Quantos não médicos empurram o filho para a medicina? Quantos não juízes empurram o filho para a magistratura? E assim vai. E assim segue. Tenta realizar-se nele mais do que isso. Tenta sobreviver nele. Mas isso é uma ilusão. Isso é uma artimanha da razão. Oi? Claro. Oh. Quem não? Eu tenho um amigo, aliás, eu não vou revelar o nome dele para não comprometer, porque ele dá aula aqui também. Mas ele botava o filho dele para ninar ouvindo Pink Floyd. O garoto aos 18 anos, dos 18 para os 19 ele bateu 3 carros. Você vê que esse tipo ele queria ser, sabe, cantor de rock e tal, ele tentou, queria ser músico, né? Gostava de rock e tal, mas não deu, né? Aí sobrou a filosofia, né? O que pode ser rock and roll às vezes, mas não é a mesma coisa, sabe? Assim, então ele tentou empurrar o filho para a música. Na verdade, o filho dele não tem nada de músico, mas conseguiu fazer um porra louca dos bons, assim, sabe? Dos bons. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta. Essa discussão que você está falando sobre a morte, remetendo a Nietzsche, me lembra a passagem do Equilibrista, em que ele celebra a morte do Equilibrista. Uhum. Queria que você fizesse um paralelo com isso aí. Claro, mas é essa. A passagem que ele cita está no Zaratustra, quando o Zaratustra desce, né? É um personagem que desce de uma montanha, e só isso já tem algo muito significativo, porque você tem uma série de narrativas. Pega Montaigne, por exemplo, cujo ele faz a narrativa de um homem que, para pensar na vida, tem que isolar-se do mundo, né? Sabe essa expressão que a gente usa, parar para pensar? Como se você pudesse deixar a vida em suspenso, ir para outro plano, para o alto de uma montanha, para uma cabana deserta, como condição para o entendimento. E o personagem Nietzsche faz o oposto. O Zaratustra sai da montanha e vai para o mundo. E é ali que o pensamento é construído. E um dos primeiros eventos é justamente a contemplação da morte. Que talvez uma jornada de mais fundamental no pensamento de Nietzsche que o problema da morte e da finitude. Porque enquanto nós construímos um discurso de fuga da morte e da finitude, ele celebra a contemplação da morte. Por que isso? Porque a contemplação da morte, não é? É um evento de vitalismo. De vitalismo. Ele fica com pena do equilibrista que morre. Porque o equilibrista reza. E diz, meu Deus. Algo do tipo, salva minha alma aí, quebra o galho, né? É, como diz o ditado popular, né? Em trincheira, naufrágio. Em véspera de concurso público, não existe ateu, né? Todo mundo, nessas horas, meu Deus e tal. Né? E essa atitude. E é aí que ele fica com pena. Ele não fica com pena do equilibrista que morre. Mas ele fica com pena do equilibrista que foge da morte e da finitude. Tem pena porque ele é um iludido. Tem pena porque ele, nessa ilusão, fugiu da vida o tempo todo. Pena, mas esse... não é uma pena cristã. Não, é uma pena. De ficar com pena, de, oh, pobre coitado, eu tenho que ajudá-lo. Ele fica meio que com raiva do cara. Exatamente. Assim, idiota. Cretino. Não é? É um ato meio que de revolta, mas é o estilo nietzscheano de filosofar golpes de martelo. É a martelada na morte e na finitude. Não é? Então, ele mostra naquele momento em que ele reza, em que ele apela para o mundo metafísico, uma total incompreensão do jogo da vida e da morte. Uma total incompreensão. Por que que ao contemplar a morte você tem um ato de vitalismo? Por que que ao alienar-se da morte e da finitude você se aliena também da vida? Talvez seja fácil de entender com exemplos que a gente encontra todo dia. Sabe aquele sujeito que é workaholic? Sujeito, não, trabalho. Aí tem um belo dia. O melhor termo técnico, o melhor termo médico que eu tenho para isso é piripaque. O sujeito tem um piripaque brabo, né? Bota a ponte de safena para fazer inveja no Odebrecht, ponte para tudo quanto é lado. E aí ele diz, nossa, agora que eu vi a morte de perto, é que eu me dei conta de quanta coisa eu deixei de viver. Aí, sabe, aí ele dá uma mudada, né? Aí ele começa a falar, nossa, eu tenho que valorizar mais os pequenos momentos. Eu tenho que aprender agora a respeitar os limites do meu corpo. Mas faz sentido, né? Ele fala um monte de coisa que as pessoas dizem pra ele, sabe, o tempo todo. O tempo todo. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida na única dimensão em que há pra vida ser vivida. Agora. Mas a questão do workaholic, a questão dos que se alienam da vida, é que são, no geral, pessoas que não vivem a vida no único instante em que há para ser vivido. Vivem a vida fora do instante da vida. Vivem a vida no amanhã. Sim, você projetar expectativas para o futuro ou para o passado é uma condição desse jogo da fuga da morte e da finitude. Então, por exemplo, você, no instante você tem aula na Casa do Saber. E no instante aula da Casa do Saber, há N discursos lhe afetando. N imagens, N memórias. Há o ar-condicionado lhe afetando. Vista da lagoa, já essa altura semi-engarrafada, lhe afetando. E aí você que olha para a janela e você fica... Nossa, velho, já está engarrafado. Quando eu sair daqui, eu vou ficar... 2 horas para chegar, igual moro na Barra, eu vou encarar o túnel, velho. E aí você fica oscilando nessa expectativa de futuro triste e não vive a aula. Com tudo que ela pode ter de bom e de ruim. E assim a gente faz com a vida. A gente faz com a vida. Tem gente que estranhamente foge dela, sem se dar conta de que foge. Chama o que para Nietzsche é fuga da vida, de vida. De vida. Sabe aquele que né? Na PUC tinha muito disso, né? As pessoas no pilotis da PUC, no intervalo da aula, fazendo absolutamente nada, contemplando o vai e vem de corpos no pilotis, muitos deles bastante apetecíveis, diga-se de passagem. Tinha uns amigos da engenharia que o pessoal pegava a plaquinha, né? E quando passava a menina, eles levantavam dando nota, né? Qual era a nota mínima? Ninguém ali dava menos de 8, porque sempre rola o risco de uma chavecada iminente, né? Mas o fato é que a que conseguia 10 em todos, um saía correndo com um certificado de ISO 9000 e entregava para ela. Qualidade total. Coisa de engenheiro, né, cara? Qualidade total, cara. Outros diziam que para entregar o certificado quadrado total tinha que ter o selo da Abrinq também. E, portanto, pressupor manipulação para ver se não quebra, se né, é saudável, etc. Mas, enfim, coisas da puta. Enquanto aquele cara ficava lá contemplando aquele pilotis, né, tem aquele outro mais CDF preocupado com o futuro que diz: você aí perdendo tempo! Sabe essa ideia do perder tempo, do tempo que se perde? É, nada mais estranho ao pensamento de Nietzsche do que a ideia de um tempo que se perde. Porque a ideia do tempo perdido traduz a ideia de uma experiência perdida, de vida perdida. Mas vida não se perde. Porque a vida, no final das contas, não é algo para ser pensado. A vida é algo para ser vivido. O próprio ato de pensar na vida, e é o ato de pensar na vida, no final das contas, que faz com que a nossa existência seja deslocada para passado e para futuro. Em projeções, em tentativas de viver melhor, tentativas de fugir da vida ruim do passado, mas na tentativa de viver melhor ou de fugir da vida mal vivida do passado, eis você, não é? Se alienando da existência no único momento em que há para se existir. Então, o que Nietzsche lhe apresenta não é, ao contrário de Descartes, ter como condição de uma psicologia, por assim dizer, o entendimento da psique. O bom entendimento da psique, como objeto do mundo e nas suas relações com as coisas diferentes dela. Mas o contrário, não pensar na psique. Não pensar. Porque a vida não é para ser pensada. A vida é para ser vivida. Quem pensa na vida já não vive. Já não vive. E aí talvez a passagem de Nietzsche, que seja uma das mais populares, a mais significativa, a mais interessante, que é a do Eterno Retorno. Né? O Eterno Retorno não se refere literalmente a um tempo que volta o tempo todo, nada disso. O Eterno Retorno é uma imagem, uma metáfora que Nietzsche cria para lhe transmitir uma ideia que poderá ser dito de uma espécie de estética da existência. Né? Da perspectiva de uma existência que pode ser bela. Nessa estética da existência, ele diz, imagine você que você andando por aí, perambulando, você encontra uma lâmpada mágica. Sabe aquela do gênio? Né? Que você é aquele da piada. É. Só que o gênio da piada, invariavelmente, propõe 3 pedidos. Eu nunca entendi por que 3 pedidos. Né? Não 30, ou 2, ou 1, né? É o demônio que encontra. É. Bem grego. Um daimônio. Daimônio. Né? É. A congênia é mais fácil de entender. Né? É, no gênio da lâmpada. Né? Ele diz assim, olha, um desejo só. Mas o desejo que ele lhe propõe não é um desejo à sua escolha. Não é desejo à la carte. Né? É um só. É pegar ou largar. O que ele lhe propõe é vida em dobro. Vida em dobro, vida em dobro. Que tal, hein? Mas não compre agora. Não compre agora. Espera para ouvir o pacote todo. Espera para ler nas entrelinhas, para ver as letras pequenas do contrato que lhe é proposto aqui. Porque essa vida em dobro não é o seguinte. Você calcula aí. Bom, eu estou com 50, vida em dobro, quer dizer, chego ao 100. Oh, não é isso. Não é dobrar o tempo. Não é? É, tem muita gente que calcula a qualidade de vida como efeito do tempo. Né? Vida longeva, sinônimo de vida boa. Vida curta, sinal de vida ruim. Atitudes no presente que apontam para a vida curta, igual a vida má vivida no presente. Atitudes no presente que apontam para a longevidade, igual a vida bem vivida. Ou seja, o peso das atitudes mesmo no presente são medidas em função de quantidade de existência. Quantidade de tempo no qual você permanece na Terra. Então é isso que o gênio lhe dá. Vida em dobro. Então só o fato de lhe propor vida em dobro, isso já deveria significar algo de bom. Algo de bom. Mas, como eu disse, não compra agora não. Dá um tempo. Porque essa vida em dobro é o seguinte. É, não é dobrar o tempo de existência. É como se você pudesse voltar no tempo e reviver a vida já vivida. É. Viver de novo. Viver de novo o que já viveu. Viver de novo o que já viveu, mas sem a memória da vida já vivida. Que tem gente que até se anima, né? Ah, então se eu puder viver de novo, eu já sei as besteiras que eu fiz, né? Eu já sei dos arrependimentos. E assim eu posso evitar as besteiras, né? Eu posso evitar aquela gafe naquele casamento. Né? Eu posso evitar aquele acidente. Eu posso evitar aquela corneada que eu levei. Né? Eu posso evitar aquele amigo traíra. Eu posso evitar ter visto aquele 4-0 que o meu time tomou ao vivo ali. Né? Eu posso evitar um monte de coisa. Mas não é isso, não. É você reviver a vida sem a memória da vida já vivida. Isso quer dizer viver tudo de novo, exatamente do jeito que você viveu, com as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, as mesmas angústias, as mesmas felicidades, e assim vai. Né? Reviver a vida. Imaginou? Já botou na balança aí? Já se lembrou da vida vivida? Nessa hora a gente só se lembra, no geral, dos piores momentos. E aí? O que esse gênio, o que esse demônio lhe propõe, é uma dádiva ou é um castigo? Nietzsche só diz isso para ele só lhe propõe esse raciocínio para lhe dizer uma coisa. Se a sua conclusão é de que isso é um castigo que estão lhe propondo, então você tem vivido mal, cara. Eis o diagnóstico. Eis o instrumento de diagnóstico. Tem vivido mal. O que ele propõe em troca? Ele lhe propõe viver a vida. Viver a vida na única dimensão que há para ser vivida. No agora, no presente, no instante, no já. Viva, dirá Nietzsche, cada instante da sua existência como se ele fosse digno de ser vivido eternamente. Digno de ser vivido eternamente. Não que você vá vivê-lo. Porque o momento vivido não volta. O eterno retorno não é o retorno do mesmo. É viver como se fosse retornar. É uma postura estratégica, portanto, diante da existência. Um conselho de postura estratégica. Porque na tentativa de viver cada instante, como se ele fosse digno de viver eternamente, o que Nietzsche lhe propõe é uma espécie de perspectiva estética sobre a existência. Uma estética da existência, portanto. Fazer da vida uma obra de arte. Fazer da vida o seu produto artístico. Não é? Percebe? Mas para que esse produto artístico fique completo, é preciso que nós possamos substituir a razão, o cálculo, a estratégia. Razão essa que molda, por assim dizer, esses procedimentos mentais de fuga da morte e da finitude. Procedimentos que você encontra na linguagem. Mesmo a linguagem é toda ela um efeito da fuga da morte e da finitude. Linguagem que, para início de conversa, nós usamos como forma de significação do mundo todo e forma de significação de nós mesmos, inclusive. Assim, olha a jaca. Sempre que eu uso exemplo com fruta é jaca. É que eu sou alérgico à jaca. Já que as coisas ruins parecem mais ativas na nossa memória sempre. Então a jaca é sempre o que vem à mente nessa jaca. Você olha a jaca no pé. Eis você contemplando jaca verde. Você olha a jaca verde e diz: jaca! Tempos depois você passa e contempla a jaca. Jaca agora já madura. Você olha a jaca madura e diz: jaca! Tempos depois você passa, vê jaca podre caída no chão. Olha a jaca podre de jaca. Mas, meu amigo, a jaca verde, a jaca madura e a jaca podre não são a mesma coisa. Mas você chama os três de jaca. Como se pelo fato de chamar os três de jaca, você pudesse esconder o fato de que você não contempla a mesma jaca o tempo todo. Que, na verdade, você não pode ter uma mesma experiência contemplativa de uma jaca de forma repetida e idêntica. porque o tempo não retorna. Naquele momento em que você flagrou a jaca verde, havia um instante ao mesmo tempo de flagrante e de afetos de flagrar jaca, um instante de raciocínio de nominar jaca, mas naquele instante havia um você único a flagrar aquela jaca que é também única. Momento esse que nunca mais vai se repetir. Meu amigo, você não consegue chupar o mesmo Chicabon duas vezes. Não consegue. Porque ainda que o Chicabon seja o mesmo, você não é. E da mesma forma que você dá um nome único à jaca, escondendo assim a transitoriedade da jaca, a morte e a finitude constante da jaca, você também dá um nome para você. E da mesma forma que dá um nome para você, você diz que você tem uma alma ou um espírito aí dentro. E diz que esse espírito é o seu eu verdadeiro lá no fundo. Aquele que ninguém conhece. Aquele que não se dobra à inconstância do mundo fora de si mesmo. Aquilo que representaria o seu eu. Com E maiúsculo. O self. O imutável de você. Eu, lá no fundo, esse é o Júlio de verdade. O resto é casca, o resto é teatro, o resto é personagem, o resto é simulação, o resto é exteriorização acidental de uma essência. Pois, Geranite, não há essência. A única coisa que há é você aí, querendo fugir da morte e da finitude, fazendo de conta que existe uma essência, do mesmo jeito que a jaca não se repete. Do mesmo jeito que a experiência de flagrar a jaca não se repete, você não se repete. Não é legal? É sempre um erro você dizer, eu sou. Porque ninguém é. Todos nós estamos. Estamos. Raul Seixas dizia, homenagem a Raul Seixas, 20 anos sem Raul. Ele dizia que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Para Nietzsche não é questão de preferência. Você é uma metamorfose ambulante. Se é que dá para dizer que você é alguma coisa. Você é um não ser. Você é uma inconstância. Sempre que você fala de si mesmo, o que você faz é descrever um não mais ser de si mesmo. Você descreve um cadáver. Um cadáver. Não é possível um conhecimento da psique que lhe seja redentor, porque a psique não pode ser objeto de conhecimento, porque a psique não é. Não dá para conhecer algo que não é. E o ato de, esse esforço de tentar conhecer a psique, entendido isso como tentativa de conhecer um eu verdadeiro, o que eu realmente quero, quando os quereres são fugazes, efêmeros, mutantes, inconstantes, corruptos, não é? Nada mais é do que uma tentativa de fugir da morte e da finitude. E assim você acreditando ter certezas resolutas, como Descartes, homem de alma resoluta que domina os afetos, acreditando ter certezas resolutas essas, baseadas numa razão, razão essa que, por sua vez, é algo constante, preciso, matemático e imutável. Eis você que assume trocentos compromissos para si mesmo, sem perceber que você trai a si mesmo, trai essa metamorfose ambulante. Como outra música de Raul Seixas. Pois eu, quando jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei, vendo as pedras, como é que é? Que eu não sei o que, sozinhas no mesmo lugar. Né? Outra musiquinha. Raul é nietzscheano. E Paulo Coelho também, porque as duas letras são dos dois. Não é? Paulo Coelho, o homem foi doido, né? Tem que respeitar ele pela doideira, né? Não sei se está dando para entender esse momento lúdico da aula, não é? Você trai a si mesmo. como num contrato, em que hoje você assume uma